contato, seu 355557. Estamos com 102 no TB, 3 horas e 30, alternando Serra Bravo com meu papá. O 557, táxi via parte principal Índia. Reporta num ponto de espera da Índia quando pronto para decolagem. Parte principal Índia, reporta no ponto de espera da Índia quando pronto. 557. Pronto, trip 5557. Trip 5557, a linha decola, opção no zero, vento 080 graus, 119. Pacífico 557, decolando 26, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 5557, obrigado. Controle Salvador, bom dia, 355557. 355557, bom dia, contato radar, só 360, saída da El. 360, saída da El, 5557. recebo 5557, chama em Recife, 125, décima 1, bom dia, bom voo. Recife, 125, décima 1, 5557, bom dia. Tô ciente, pode prosseguir aí com as manobras na minha escuta permanente. Tô autorizado a retornar via Alfa. Salvador, bom dia, tá 3601. Tá 3601, bom dia, prossiga. Seria a nossa autorização, seria o 360 para São Paulo. Estamos no 04 com a hotel. Então confere, temos aqui pré-aprovado 340 para São Paulo Congonhas. Copia o 340, aguardo coordenação 36. Não, copia o 34, por favor. O Latam 3601, está autorizado para Congonhas, vindo 340 via Perizulu 16 até Bravo Tazulu, após direto Trivi, após conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, com primeira curva direita, na saída da El Leda. Após Leda, voa direto Bridge, onde te recebe aerovia. Transponder 5171 e o controle 120.8. Bridge intercepta Zulu 16BHZ DCT Pirassununga 5171208 3601. 3601, cotejamento correto, rapaz, quando pronto. Reportará Tan 3601. Obrigado. 3601, no curso da estacionamento no 04. Zuno 01, 3601, está livre? Pode para o táxi. Para o táxi. Yank Golf, tá na escuta? Na escuta, Yank Golf. Sim, tô com tráfego puxando aí no portão 4. Ok, fique atento. E reporte antes da Taxi Juliette. Yank Golf, reportará antes da Juliette. Na Juliette, em direção ao 31. O senhor vai ingressar na Juliette? Pode ingressar na Juliette, mas está o tráfego puxando, ok? O senhor vai poder continuar depois que o tráfego livrar aí o setor do taxiway. Dantax, 1976, 4 horas, Galinhão. 3601, táxi à direita via Índia, reporta no ponto de espera pronto para decolagem. Índia, reporta no ponto de espera pronto, só 3601. 360. 3601, é linha decola, opção 10, vento 090 graus, 10 nós. Decola, dá 10, dá 3601. Pode sim, está autorizado. Confirmando, portão 3 ou portão 1? Portão 3. Está autorizado, pode prosseguir. Reporte térmico. Sun 3601, decolador 55, controle 120, decimal 8. 208, tá? 3601, no bom dia. Olá, bom dia, tá? 3601, Libra 1300. Bom dia, 3601 no contato do 340, saída da El, Voa Leda. É o autorizado Leda, presente, tá 3601? Tá presente. Presente, Leda, obrigado. bom dia. Ah, 3601, chama Centro Recife em 125-1, bom dia, bom voo. Recife 251-3601, obrigado, bom serviço, até a próxima. Salvador, um bom dia, Oxana 6251. Oxana 6251, bom dia, prossiga. Bom dia, será que poderia só adiantar a nossa saída para Guarulhos? Saída da El Leda para Guarulhos, já tem o seu plano de voo pronto, cópia, 6251? Pronto, pronto para cópia. Oxana 6251, autorizado para Guarulhos, nível 360, via Presulo 16 até Bravo Zulu, após direto Trivi, após sair conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da El, Leda. Após Leda, voa direto Bridge e entra terceiro via. Aciona 5407 e o controle 120, decimal 8. Afirmativo, então. Autorizado nível 360 para Guarulhos, via uniforme Zulu 16. É Belo Horizonte, Trilha e Posta. Saída é a da El, Leda Bridge, decola da 10, curva direita, 5407, o controle 208. Correto, é o pronto, Oxana, né? 6251. Obrigado.